caminho que tenho pra seguir. Sei que é difícil, mas querendo só ele trilhar, peço tua mão pra me sustentar. Outros oferecem coisas que eu sei, sem o teu amor eu cairei. Vem andar tua mão pra mim.